Deus sim. Drogas não coloque em questão. Chega de drogas na mente. Tudo que vê pela frente. Creia no nome de Deus, nosso ser onipotente. Se você precisar, ele vai te ajudar, iluminar o seu caminho, ele vai te salvar. Não adianta criticar, só Deus pode julgar. Só depende de você querer se ajudar. Saiba que Deus bate na porta do seu coração. Se você abrir, ele entra para a sua libertação. Não diga pra Deus sobre o seu grande problema. Diga para o seu problema sobre o seu grande Deus. Se liga aí, meu irmão, preste mais atenção. Use a sabedoria, sei que você tem o dom. Tenha muita fé em Deus, muito amor no coração. Mano Igor na levada, preparado pra missão. Pode vir bater de frente, Deus sim, drogas não. Comecei com a cocaína, experimentei a primeira vez e a droga ela tem o poder de te enganar no começo. E você acha que descobriu uma coisa muito boa na sua vida. Então você vê que tá sendo destruído, mas aí é tarde. Você não dá conta mais de sair. Meu irmão, pare um pouco e pense na mensagem. Não vale a pena embarcar nessa viagem. Hoje são muitos que vão e não conseguem voltar. Labirinto das drogas só vai te matar. Essa merda só traz a infelicidade. Se trouxesse a alegria, não matava sem piedade. Meu irmão, vou te falar, pare um pouco pra pensar nessa negatividade que espalha no ar. As drogas estão dominando com o povo acabando. Tem gente que nem liga para o que eu estou falando. Não estou criticando, só quero te alertar que a tal da droga mata, faz muita mãe chorar. Pare, pense, reflita, lembre da sua família. Será que é isso mesmo que vale a pena na vida? Viva com paz e amor, com dedicação. Viva com fé em Deus, dentro do seu coração. As barreiras, minha, problema da vida hoje, né, normal, conjugal, familiar, então aí eu achava que a droga era a solução, né, tentei até me suicidar, cheirando muita droga, pra ver se eu me acabava logo, porque eu não tava aguentando. Você já ouviu falar no tripé da vida, meu irmão? Com trabalho e oração, conscientização. Cada um representa 33% sangue bom. E o outro 1% representa boa vontade. Esse estilo de vida que falta à humanidade. Eu só queria ver pessoas sem rancor, vivendo com amor. Leia a Bíblia, acredite nas palavras do Senhor. Se você tem boa vontade, tem responsabilidade. Habilidade, saia do mundo das drogas, tenha dignidade, tenha amor na sua família, chega de patifaria. Ou você pensa que as drogas vai te trazer alegria? E véi, claro que não, só te traz ilusão. Eu peço sempre a Deus que abençoe os irmãos. Mano Igor, nós que tá. Deus sim, drogas não. Deus sim, drogas não. Eu tinha um filho, até 18 anos, 18 anos pra cá. Eu uso nas drogas, ele destruiu a vida dele, destruiu a minha. E pior de tudo, é a mente dele que não tem mais. Pense na consequência, pense nas precauções. Mundo das drogas, você tem duas opções. É cemitério ou cadeia, olha que cena mais feia. Se liga, meu irmão, saia da ilusão. A viagem é só de ida, sem volta e destrói o seu coração. Mas se você acordar, ainda é tempo de sair sangue bom. Só quero a paz no coração de quem está sofrendo. Aquele mais sofredor que se encontra no veneno, muita paz, muita luz e sabedoria na mente de cada guerreiro da periferia. Que as drogas não estejam ao lado de ninguém. Que Deus abençoe todo o planeta com o bem. Que ninguém esteja mais no mundo da ilusão. Deus me livre do inferno, eu quero a paz do mundão. Mano Igor, revolução. Deus sim, drogas não. Você tem que nascer de novo, mudar de vida, ser uma nova criatura. Essa é a nossa mensagem de esperança para aqueles que nos ouvem, para as famílias, para os jovens, dizendo que há realmente possibilidade de sair dessa.